Você está ouvindo Rádio Fronteira, ZYK 751, 1380 kHz. Rádio Fronteira, alegria que contagia. Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Agora na Rádio Fronteira M 1380, programa A Voz da Restauração. Apresentação, Pastor Paulo Sérgio Souza. Oferecimento, Comunidades Cristãs de Presidente Prudente, Martinópolis e Rancharia. Cultos, quartas e sextas, às 19h45 e aos domingos, às 18h. Exceto todo primeiro domingo, que é às 17h. Em Prudente, na rua Vicente Caetano de Araújo, 165, no Jardim Eldorado. Em Martinópolis, cultos às quintas-feiras, às 19h30, domingo às 8h30 da manhã, na rua Domingos Barrocal Gutierrez, 42, no Parque São Martins. Em Rancharia, na rua Elisiano Roberto da Silva, 275, no Jardim América. Cultos, terças, quintas e sábados, às 19h30. Nossos templos são edificados como tabernáculo interdenominacional. Todos sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. você ouviu na Rádio Fronteira M, programa A Voz da Restauração. Apresentação, Pastor Paulo Sérgio Souza. Oferecimento, Comunidades Cristãs de Presidente Prudente, Martinópolis e Rancharia. Cultos quarta e sexta às 19h45 e aos domingos às 18h, exceto todo o primeiro domingo, que é às 17h. Em Prudente, na rua Vicente Caetano de Araújo, 165 Jardim Dourado. Em Martinópolis, cultos às quintas-feiras, 19h30, domingo às 8h30 da manhã, na rua Domingos Marrocal Gutierrez, 42, no Parque São Mateus. Em Rancharia, na rua Elisiano Roberto da Silva, 275 Jardim América. Cultos, terças, quintas e sábados, às 19h30. Nossos templos são edificados como tabernáculo interdenominacional. Todos sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo.